curva direita, saída da El, Leda Bideve. Controle 199. Sinal 80, transponder 5420. Já do Guarulhos, nível 340, decola da 10, curva direita, da El, Leda e após o Bidev. De 980, controle, 5426, transponder. Está 3155, posição 5. 3955, atendimento correto, time para pushback, essa vez. Passará. Alfa Juliette, Romeu, na escuta. Modo Charlie está intermitente. 327 Blanco. 327 fica via Alfa, Juliette, porção 4. Alfa e Juliette, porção 4, 327. Papa Romeu, Mike Eco, Juliette, reporte na rotatória. O meu reporte alinhado e pronto, captura o nosso site. Olha, minha frente Juliette agora está 6 milhas da rotatória, completamente visual. Gente, Mike Eco Juliette, chamo torre em 1 no 8 decimal 95. 18,95, camarada, obrigado até a votação. Até. Tarde, só para o meu Mike Eco Juliette. 7-0 da rota 10, sai da Puca, transição Zipar. Controle 1,99 decimal 8, responde 5,427. Cursada presente então para a final da 17, o Mike Eco Juliette, repassará 3 milhas da final. Alfa Juliette, Romeu, autorizado de colapso, no site vento 190 graus, 089. É mesmo para o pushback, exatamente. Vamos lá. Cruzando o nível 085 para 1.500 pés, confere, modo chat. Sim, ativo, Lima Kilo Zulu, cruzando 7.900 pés para 1.500. Alfa Juliette, o meu decolado aos 39, chame controle 199 decimal 8. Bom voo. Alfa Juliette, Romeu, até a volta. Solo 35 deve estar pronto, resolveu o problema, está pronto novamente para prosseguir com o posto de acionamento. Ok, gente, tripando para o táxi. Chamará. Olympus 106, Olympus 06. Joia, prossiga. Autorizado o local, decolar da pista 190, primeira curva à direita, inicialmente com o prefeito da saída da EL, após segue na radial do plano 110. Controle a pane 199.8, acione no transponder 2610. Pouso fixo no site, vento 100 graus, 089, Mike é com o CBS. É, que olho dele pouso, já tá. Controle 199, 119.8 Olympus. Confirme o POB. POB. Gente, Olympus 106, autorizado acionamento, chame para táxi. Solo Salvador, acionar 6327, não bate 3, pushback, acionamento. Na minha 327, correndo com a equipe de solo. Assim que o ATR da Trip liberar a retaguarda, está autorizado o acionamento. E após o ATR da Trip liberado, fica acionamento 6327. Solo 35241, pronto, está com 64 a bordo, 0400 de autonomia, alternando Serra Bravo, Serra Vitor. Autorizado táxi e Índia para o ponto de espera. Quando lá, torre 1895, Kenega 1011, confirma o POB? Gente, autorizado táxi até a ponto. Gente, QNH POB 65. Gente, 65, morreu. Juliette, solo 42, confirme 45. Já vai até autorizar o back track, livre à esquerda, táxi até o 45 ao estacionar, livre sequência. Salvador, acionar 6321, portão 62, pushback acionamento. Autorizado 6321, pushback acionar, acionar táxi. Autorizado, puxa acionar, repassa o táxi 6321. 5241, autorizado alinhar e decolar no 0, vento 1, 10 graus, 089. Salvador, boa tarde, 35446, controle de Salvador, desça para nível 050, QNH 10111, dá presente, vou ir na proa de Tuna. 10111, autorizado proa de Tuna, descendo para 5446, informa que perdeu contato com o 756. Gente, 5446, sua identificação. Paulo, para o táxi 6327, temos 89 a bordo, 0320 de autonomia, alternando aqui em Salvador. Deixa eu 327. Aguarde para iniciar o táxi. Tá aguardando, 327. Táxi lento, até acelerar o pátio 3, após sigo companhia. Ando no ponto de espera, torre 1895. Ajuste meio ônibus, Marro. Ok, vou fazer táxi lento, seguir a bota companhia, na 327. Então. Trip 5241. Trip 5241, contato radar na decolagem. Sua para nível 200, saída Arbor. Sente 200 na ANA, solicita ficar livre da restrição de passar o 1110 a 15 milhas. O 241, autorizado, subida. Sente, 5241. Se quiser, o 637. Como número 1, ponto de espera, chame torre 1-9-5, ajuste na 0-1-1-6-3-2-7, ajuste na 6-3-5, obrigado. Boa tarde. Zulu, haveria uma possibilidade de aproximar direto para o 1-0? Para alternar, Goiânia. 6321, segue companhia no ponto de espera 1895, ajuste na 0111. 1011, segue o póquer da companhia, ponto de espera 295, ou 6321. Autorizado da presente, o vento 130 graus, 072, reporte quando fora do sol. Radião 05 pro Oeste, confirmando? Não, procedimento de LS3. 2000, final do procedimento LS3. Na 327, no ponto de espera, 1-0 pro outro. Ixi, na 6-3-2-7, autorizado a linha em decolapso, 1-0, vento 1-2-0, grau 0-7-9. Tive a linha em decolada 10-6-3-2-7. Solo, guarde, 0-5. Guarde, 0-5, farol do solo, aos 4-9, aguarde transferência. Manda transferência, 0-5. Reduz a velocidade para 230 norte. 5446, reduz a velocidade para 230 norte. Reduzindo 230, 5446 da trip. 19.8, um bom voo. 19.8, guardião 05. Oi, Salvador, boa tarde. É 3, 2, 1, ali, mantém que você era 9, 0. Dia 05, controle de Salvador, mantém suas condições visuais, 500 pés, foi na pro de Jauá. 500 pés pro de Jauá, o guardião 05. 3327, decolado 50, chame controle 1998, bom voo. 198, grato, boa semana, minha 327. Controle Salvador, boa tarde, minha 327, Delta, né, decolado na Dael, Ilha, Dael Coral Ilhéus. Chuné 6327, acione transponder 5412. 5412, acionado 6327. Controle Salvador, possibilidade de 6327 voar direto da EL? Chuné 6327, contato na zona decolagem, sua para nível 200, saída da EL, voe na projeto. Eu grato, voando na porra de Dayona, saída da Dayona 327. Gol 1620, reduz a velocidade para 2109. 2109, 210, na 620. Trip 5446, reduz a velocidade para 2109. Reduzindo 2104, 46. Passaria 2231, boa tarde. Edo 2231, controle Salvador, desça para nível 060, QNH10011, autorizada a chegada a Mari. 060, Lima Quilo Zulu na final da 10. Papatango Lima Quilo Zulu, complete a aproximação, chame torre 1895. 1895, muito obrigado. A 3155 tem estimado pushback? 2155 mais 5 minutinhos, hein? 7 é 2318, decolando da pista 10. Ok, aguardando. Papapá, Delta, Sierra, Sierra, acione 5403. Calima Eco, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 1288. 5, pushback, acionamento, posição 5. Coordenação aqui do solo Chantar, tá? 3155. Autorizado, tá? 3155. Obrigado, tranquilo. Puxa na 6321, decolado 53, chame controle 119, decimal 8, bom voo. 198, puxa 6321, uma boa tarde, beleza. Voo 1620, desça para 3.000 pés, que é negar 1011. 3.000, 1620. Controle Salvador, boa tarde, Oceaner 6321, passa 2.000 na árvore. Oceaner 6321, contato radar na decolagem, subo para o 320, deixa eu dar. Contato radar, sobe 320, árvore, 6321. 35446, desça para 2.000 pés, que é negar 1011. 2000 pés, 1-0 do 1, 5446. Contando em Salvador, 5241. 5241, prossiga. Poderia coordenar com o Recife para o direto de Vitória da Conquista? O ideal para a Vitória da Conquista, 5241. Aguarde. Contando, poderia coordenar aí com o centro, voar direto ideal, para o sinal da 327. 327, aguarde. A pro ideal do 35241 para Vitória da Conquista é a 255. Eu, Salvador, 5241. Afirmativo, 35241. Mantenha presente pro inicialmente. Mantendo. Para cruzamento de pista, torre 1895, ajuste 1-0-1-4. Oceania 6327, está presente, vou indo para o Ed Ilhéus. Ilhéus, 6327, grato. Tá. 0120, vetoração para o curso do correção, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 030, limite da proa aqui é DMAIC 100 Cibra. Esquerda 030, destinado para 110, 1620. Tem Zulu Solo 56, livre direita, chame Solo 121219, confirme parte 3. O 241, está presente, vou indo na proa de Vitória da Conquista. Está presente, autorizado, Vitória da Conquista, 5241. Gol 1620, desça para 2000 pés, QNH 1011. 2011, 1620. Então, elefa, guarda, copia. 1627, por gentileza. Confirme nível final. 1250. Então, equipe do solo chama o táxi do 1966. 1966. Confirme nível final. 1160. 1150. O Chanel 6327, o nível 1150, incorreto para avanço. 1160. 7, nível de extensão, nível 1160, Chanel 6327. 60, obrigado. 620, pode interceptar o localizador? 620, aguarde. O táxi está 3155, estacionado com 180 a bordo. 4 horas de autonomia, alternando o galeão. Táxi em frente, segunda direita, Índia Alfa no ponto de espera 1895, ajuste 1-0-1-1, TAM 3155. Ajustado no 0-1-1, segunda direita, táxi, ponto de espera 1895, TAM 3155. Correto, boa viagem. Obrigado. IP 5446, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, QNH 1011, no tráfego já avistado. 5446. Mandou, 6321. 6321, prossiga. Pode voar, Elefa, só. Afirmativo, tá presente o Elefa, 6321. Voando, Elefa, 6321. Papapá, Delta, Sierra, Sierra. Sierra, Sierra, para a descida. Tia, confirme, pouso Salvador. Afirmativo, para a descida. Papapá Delta Sierra Sierra, desça para 1000 pés, QNH 1-0, 1-1. 1000 pés, Delta Sierra Sierra. Seu localizador na 620. Gol no 620, complete aproximação, Champton em 1895. 1895, bom trabalho, no 620. Salvador, no 620, boa tarde, né, Guerra? Gol no 620, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso número 2, QNH 1011, tráfego já está. Número 2, 111, aguardando no 620. Delta Sierra Sierra, efetue 360 com curvas pela esquerda para o sequenciamento. 360 para a esquerda, Delta Sierra Sierra. Já prosseguindo a descida, passaria do 2231. Faz Laredo 2231, desça via para 3000 pés, que é legal no 01. Via 3000, 2231. Oxené 6327, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395. Ponte espera 2895, ajuste 10111. Mundo 966, táxi 430, Fortaleza 95 Barra, 095. Mundo 966, táxi via pátio, está aqui a tornada da Força Aérea, vai seguir até o ponto de espera 1895, ajuste 10111. Tem ativo, então na retaguarda da Força Aérea, 1895, o Mundo 966. 965, Cruzado Salvador com fins nível 340 via Upper Zulu 21, decola da pista 10, primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa, aciona 5443, controle 119 decimal 80. Zona 55, visual com tráfego na curta. Afirmo. Tente após a passagem do Boeing 737, Arimã, tem que abstrair na 0. Após a passagem do tráfego, autorizado a linha Arimã, tem na 10. Centro em Zona 55. Táxi via Alfa, Kilo, atento ao sinalizador, faz 3. Bruno, chame centro Recife, frequente 126, decimal 0, alterna 1288. 1-9-0-18-8 1-9-7-3-8, autorizado Salvador com fins nível 360 via Upper Zulu 21, decola da pista 1-0, primeira curva direita, perfil da saída Arbor, transição Elefa, aciona 5-4-5-1, controle 119 decimal 8 0-1-1. Para sequenciamento, curva à direita na proa 240. Som nível autorizado, Gol? 38. Fechamento correto, chame pronto, funcionamento para o SPEC. Livre direito, chame só 1 no 21, 219. Direita 219, bom trabalho, 620. Salvador Algona, 620, livrou, bom dia. O 1620, táxi via Alfa, chama-se a Juliette. Via Alfa, chama-se a Juliette, chama-se a Juliette. Olimpo 06, mantém a potência. Também nem mantém que adiciona no zero. Tá no ILS, a passaria 2231. Passaria 2231, complete a aproximação, chama torre 1 no 895. 895, obrigado. 55 decolar 05, chame controle 1-9-9, decimal 8, bom voo. 19.8, tá em zona 55. Tá, chegou no 966, passaram. Zona 966, após uma loja de tráfego à frente, correção, te considero, mantendo ponte espera. Mantendo ponte espera, vamos 966. Olimpo 06, atrasado decolar, no 0 evento 1, no 0 grau 089. 0. Fiz plano de voo completo, confio. Afirmativo, esse é um jato, tripulação tá tudo certo aí. Não, você tem que gravar aqui. Esse mantém 2000, plano modificado aos 05 minutos para instrumento. Desça e mantém agora a altitude 2000. Próximo vetor será para interceptar o sinal elétrico da vítima zero. Gente, agora para 2000, dá o que quer ser. 00 graus, 08 não. Tá, Dael. 3155. Contato radar na decolagem, sua para o nível 340, saída da Elma. Número 340, na saída da Elma, 3195. Papapá, Delta, Sierra, Serra, turn, curva à esquerda na proa 200. 200, Delta, terceira. Complete curva 180. 180, Delta, terceira. Delta Serra Serra para o curso localizador, complete curva, esquerda, 130. 130, Delta Serra. Passarelo 223, analise de pouso, sinal 0, vento 100 graus, 089. Pouso na 10, 2231. Mal vento novamente pro 2231? 100 graus, 089. Obrigado. Quilo Zulu, 30, táxi até a saída do parte 3. Delta Serra Serra, complete a aproximação, Champtone 1895. 1895, sou alto, Delta Serra Serra. Salvador, Papa Papa, Delta Sierra Sierra, ILS, Delta Serra Serra, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso número 2. Delta Sierra Sierra. Ó, 960, Salvador. 06, chama controle 1998, decolada 07. 098. 966, que chamou todo? Gente, como um jato Bravo Eco 40, a retaguarda do ATR. Já passando uma milha do estado. Lipo 06, contato para dar na decolagem. Fora nível 100, feita da 106, retiro dela. Solo 09, livre direita, chame Solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Ó, direita, Solo 1, 2, 1, 9, passarelo. Depois, coordenar a atração. Confirme pro controle, Olimpo 06. Precisa inicialmente 1, 0, 6, tocou nível 0, 5, 0. Delta Serra, Serra. Meia sub mantém a nível 0. Para já coordenado, já se autoriza, já vamos pro 100, nível 100. Pode estar autorizado, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, torre 2895. Com 966, visual com jato nacional. Sim, Matheus, beleza. Após a passagem no tráfego, a Lima tem cabeceira no zero. Após o tráfego, a Lima tem 1-0, 1-9-6. 9118, desça via para 2000 pés, QNH1011, autorizada final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Delta Serra, Sol 1, livre direito, chame Sol 1219. Trolina, 340. Chame 3, 1, 4, prepara a saída Momo Flock, aguarda a copa. Momo Flock, aguarda a copa, chame 6314. Bola 738, após a rolagem de tráfego à frente, anima a Zeca do 0-0. Bola 966, autorizado de colapso no 0, vento 1-0, grau 099. Aqui, rolagem 1-9. 3155, da presente Boina Pro Dielt. Pro Dielt, da 3155. Chame certo Recife, frequência 125, decimal, na alterna 13395. Afirmante, ele é 1251, na alterna 13395, da 35135. Aqui é Colima, confirme que ações de voo. Vou autorizar o cruzamento da 17, ataque até o parque 5, reporte livre na pista. No 966, decolado 114, chame controle em 119, decimal 8, bom voo. 098, TJ, obrigado. Controle, igual a 966, decolado, cruza 2000, a 370, solicita de par. Vou estacionar livre, frequência. Saída PUC. Sim, Matheus, 370, vai dando a frente de par. Olimpo 06, controle. Autorizado de colapso no 0, vento 1, 0, grau 079. Obrigado, está presente. Irmão, temos um problema com a chamada aqui junto com a defesa aérea. O seu voo é Olympus 06 ou Olympus 106? Gente, Olympus 06, ok, gente. Desculpa, obrigado. Olympus 106. Então vamos corrigir aqui no nosso plano. Obrigado. Prosseguindo para a área Netuno, Olympus 106. Serra, cruzado táxi Juliette, pátio principal Lima, Mike, Quebec, na Quebec, para cruzamento, chame Torre 1895. Controle, possibilidade de gol 1966, voar direto de par. 1966, parte cadeira. Passando, gol 966. Vai ser decolado 15, chame controle em 1, 9, 8, bom voo. Obrigado, boa tarde. Papatango, hotel de Matango, prossiga. Voo local, 1 mil pés, cola da pistão na 7, curva direita, corredor Axé, aciona 0112, controle 119, decimal 8. Na prova do farol da barra, quando, confirma a atitude. Gente, mantendo 500 pés de porte no farol da barra, hotel de Matango. Beijão, como é que é Lima? 16918, complete a aproximação, chame torre em 118, decimal 95, bom povo. 95, boa tarde. 1895, ajuste na 0111. Oi, Salvador, boa tarde, o Azul 6918, passando externo, baixado, travado. Azul 6918, livre pouso, 190, 21, 10 graus, 08, nós, está sob já avistado, otimista, 109. 110 com 8, está livre o pouso na 10, Azul 6918. Alpe Zulu 20, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Flock, aciona 5460, controle 119, decimal 8. Autorizado Petrogena 340, decola da pista 10, curva esquerda, Momo Flock, Alpe Zulu 20. Aciona 5460, controle 19-8, fechamento 6314. Fechamento correto, chame pronto no 8, fechamento 6314. Vai chamar 6314. A primeira à esquerda na Quebec para taxiar via pista. Serra, quantos passageiros solicitam apoio da Inferno? Sete, triplo sete passageiros estão, né? Passar 120966. Pro o terminal de do aeroporto, é isso? 02 então no filme, obrigado. Gente, 1966, chame Centro Recife em 126, decimal 85, alternando 2545 e solicite pro de pago, 1966. 2545, 1966. É autorizado o ingresso na piscina no site táxi e via pista até o pátio 4, reporte livrando a pista. O Salvador é o TAC 3297, informação uniforme, está no 04 para autorização confirmada. TAM 3217, autorizado com fins nível 360, decola da pista 10, curva direita, saída Arbor Elefa, chama 5463, controle 119, decimal 8, via Alpe Zulu 21. Oito solos 20, livre direita, chama sol 121, decimal 9. Atendimento correto, chame pronto no 4-3217. Camará, 4-3217. Fala Salvador, Oceaneia 6-314, pushback, acionamento, portão 8. Em coordenação com o Ibsolo, chame táxi da Xené 6314. Livre chamará para o táxi da Xené 6314. Fala, azul 6918, eu já pela táxi. Táxi de Alfa, chame antes da Juliette, azul 6918. Táxi de Alfa, chame antes da Juliette, azul 6918. Checo Lima, aguarde para o táxi. No nosso 2, da presente foi TAP. Para o táxi, o azul 4, 1, 1, 8, 1, 8, 1, 1, 5, Alterna Galeão, com 3 horas e 15 minutos. Seria 3 horas e? 3 horas e 15 minutos. A gente está com essa direita, Índia Alfa, no ponto de espera 1895, ajuste 10, 11, azul 4118. Índia Alfa, 1895, está com espera com 11 anos. Obrigado. Paulo Salvador, alô, 11169. Não, 1169, prossiga. Boa tarde, autorização, Guarulhos, nível 360. Matango, hotel de Matango, reporte no través de Pitoco. Dael, transição B10. Dael, B10. Acione identificação, mantém nível de voo 110. Reporte no ideal de descida. No 69, corrigindo, saiu prevista Dael, transição Motiva. Dael, Motiva. Grato. Azul 69, 18, mantém a posição. Gate está sendo liberado na aeronave da Avianca. Vitor Tchali Hotel, desça para nível 050, QNH 10011. Vitor Tchali Hotel, vou ir na proa de Itap. Zuno 92, desça para 2000 pés, que é legal no 011. 2000 no 0 no 1, 3 0 9 2. Azul 4118, autorizado ali, de colapso no 0 vento 1, no 0 grau 0 8 9. 6 decimal 0, até no 288. Obrigado, bom dia. Olha, até onde matamos? Prossiga. Através de Pituaçu, a intenção é prosseguir para Nirmar. Gente, chame Torre 1 no 895 até o Limatão. 895, tá. Vamos lá que acolhemos. Reporte finalizando, pronto para decolagem. Hotel Limatão, confirme pouso em Nirmar. Está presente, autorizado o cruzamento da, do campo, reporte lembrando o final do nosso site, da 110. Está iniciando o cruzamento, vai totalizando a 110, pode Thank you. Animação, o reporte nacional para Enrimar. Vento no aeródromo 100 graus 089. Para o Tanque Ocean, 63014, POB 172-172, passa a altura linha de 2,58, alterna. Para 63014, táxi pátio Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1011, boa viagem. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, ajustando linha 11, obrigado e bom trabalho. ...6918 após a passagem do Airbus da Priyanka, tem livre ingresso Juliette, segue posição 08, bate 1. Linha, seria como verificar se o balizamento de pista da pista 17 está ligado? Pato 1, 1-8, decolado aos 2-7, controle 1-1-9, decimal 8, boa viagem. 19-8, boa, 4-1-1-8. 8. Gente, o solo aqui em Salvador é 110, com 8, chama o solo controlado, te alimentando. Eduardo. 3-4-0, pode voar. Telefa? Autorizado. Da presente Telefa, azul 4-1-1-8. Tram 3-2-1-7, guarde mais um minuto, puxa. Aguardará. 1-1. Ok, a claridade é a nossa dificuldade aqui também. Tudo bem, reporte quanto com a decolagem. Mike com Lima, graça. WhatsApp. Momo e Papi, passarelo. WhatsApp. Fitoral, Fatango, Alto, Papá. Momo, WhatsApp, copiado, tá? Obrigado. Puxando 6314, autorizada a linha de colapso, turno 0, vento 1900 graus 08. Livre alinhamento de decolagem, Xené, 6314. O nome é nosso, né? Autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, via Ampêsulo 16, decola da pista 10, curva à direita, saída da El Leda, transição Motiva. Aciona 5504, controle 199.8. 9.80. Decolando 10, curva direita, na Elmenda, Motiva. 504, transforme 198, controle, gol 1169. Fechamento correto, chame pronto no 11. 1510, a gente chama 0 no 1, Vitor Charlie Hotel. Passarei do 2231, na escuta, cópia. Cópia 2231. Ah, se mantém as condições visuais, posiciona 0-1-1. Esquerda, saída Momo, transição WhatsApp, posiciona 5475, controle 199.8. E vai se afastar pela radial 240, tá? Sim. 198 no controle, passarela. Alinhamento com reto, chame pronto. Puxa, acionamento, passarela. Centro vai te chamar. 392 completo, chamar o semitorre, 1-1-8-9-5. 295, chamar. Vida, 5 retorna, posição, autorização Recife. Kelly Bravo confere, autorizado Recife via Peso 50, nível 370, decola da pista 190, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, aciona 5466, controle 199, decimal 8. Voo no 62 Mega está autorizado, então, tem que ser a Peso 58, decola da pista 10, curva à esquerda, Puca, transição Caju, 466, transponder, controle 198, gol no 620. Fijamento correto, chama pro acionamento pushback, gol no 620. Afastamento, acelera para ver o teste. Sente, Mike, a Colima, quantas milhas irá se afastar? Até no máximo 15 milhas. Sente, a parte para regresso. Reportará para regresso. Controle Salvador, boa tarde, Xené 6314. Xené 6314, boa tarde, contato radar, suba para o nível 340, saída Roma. 340, saída 1, autoriza depois de 2 mil pés direto por ali, Mama? Autorizado. 7, Xené 6314, autorizado, Mama, após 2 mil pés. Rio 4118, chamo centro Recife, 1260 e Alter 1288. 260-288, boa, Rio 4118. No Santos 3217, Fernando Prato para o Santos com 183, a bordo 3 horas e 13 de autonomia, Fernando Guarulhos. 192, solos 34, nível direita, chame solo 121, decimal 9. A direita 1195, Santos 192. 5101, Santos 3217. Catarro 12, quilótica, boa tarde, mantenho as condições visuais, hoje chama 0 no 1, vou ir direto para IP, desça para 1500 pés, hoje chama 0 no 1. Salvador, boa tarde, Santa 3192. Santa 3192, táxi via Alfa Juliette, posição 0271. Alfa Juliette.